请他们所有的都很辛苦。 Salvador, bom dia, o Vitor Bravo November. Vitor Bravo November, prossiga. O Vitor Bravo November, senhor, está aqui na posição 2 de cima do pátio 3. Solicito autorização até ingresso do pátio principal, aguardando a saída da aerolínea após sair da posição 11. Gente, inicie o reboque, reporte na saída do pátio 3. Ok, senhor, sim. Controle Salvador, Victor Bravo, November. Prossiga. Victor Bravo, November, senhora, solicita autorização de ingresso ao pátio principal após a passagem da aerolínea argentina. Aguarde para ter os ingressos, aguarde. Ok, senhora. Na parte parqueada da posição. Ok, senhor, obrigado, gente. Good evening, Argentina 19011, reaching 40.5 way, 10. One 19011, clear to fly and take off, runway 10 degrees, 15 knots. Yeah, true, run up and take off, runway 10, Argentina 19011. Station 19811, advise 120 call for the departure 120.08, have a nice flight. 1208, stay long. Argentina 1911, crossing 1900 to 360. Argentina 1911, we have a contact level 360 by Sango Departure. Climbing 360 by Sango One Departure, Argentina 1911. Argentina 1911, it is possible to fly direct to top level position. Standing by, Argentina 1911. Standing by. Argentina 1911, fly Serra Golf Romeo, Porto Seguro. Roger, fly direct Serra Golf Romeo, Argentina 1911, thank you very much. Salvador, Rio Bravo, November, informa a terra de rebota na posição de número 11. Gente, bom dia. Bom dia, senhora. 911911, call to safety. 123-08, Tornado 128-35. Contact Rosita 123.8, backup 12835, Argentina 19011. Good day. Good day. Bom, 11161, utiliza a linha LD Colar, pista no zero, ventou no sexto grau, 1122. Ono Ono 61, professor de coordenar a Freud, pode lá? Aguarda, 5 Ono 61. Grato, na guarda, Ono 61. Centro de Recife, 123.8, Alterno 28.35. 2, 3, 2.